tema a ser colocado aqui hoje é silêncio, silêncio, um alimento da alma. É um tema um pouco meio complicado, porque, na verdade, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua concepção do que pode ser o silêncio, de como é que a gente entende o silêncio e de como é que ele pode ser utilizado para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, que é imortal. Então, isso é uma coisa, às vezes, bastante individual, e é um tema complicado se tratar aqui, porque cada um pode pensar de uma maneira diferente que a outra. Se nós formos analisar cientificamente, o silêncio, propriamente dito, ele é quase que impossível num planeta que nem o nosso, que tem uma atmosfera e é onde o barulho se propaga quase que instantaneamente. Então, muitas vezes, as pessoas que entendem esse silêncio pela ausência de barulho, de ruídos, bom, entende que o silêncio é isso. Mas a gente quer aqui mais é tratar sobre uma questão diferente, o silêncio numa questão mais individual, o silêncio numa questão mais interior. Um silêncio onde a gente consiga entender, sentir esse silêncio, mesmo no meio do barulho. É uma coisa meio complicada. Por isso que, no momento em que a gente conseguir atingir essa fase, que existem muitas técnicas, né, de meditação, de reflexão, onde a gente consegue, apesar do barulho exterior, ter um silêncio interior, através da meditação, de não se ligar, de não se deixar envolver pelo barulho exterior. Através desse tipo de meditação, desse tipo de reflexão, ou tem várias maneiras, né, se consegue realmente um alimento para a nossa alma, que a alma não é nada mais, nada menos que o nosso espírito imortal. Eu, como era um tema que eu não domino muito, né, porque cada um tem a sua maneira de entender essa questão, aí eu trouxe algumas frases, algumas de pessoas famosas, outras de pessoas que não escreveram, que não têm um nome, são frases que não têm um autor determinado, mas são frases, pequenas palavras, curtas, que fazem com que a gente consiga refletir realmente a necessidade do silêncio. A necessidade, mais assim, abertamente falando, de calar a boca, muitas vezes, de ficar quieto. O silêncio é de ouro. Então, aqui tem umas frases para a gente refletir. Quando você passar por um momento difícil ou por momentos difíceis e se perguntar onde estará Deus, geralmente a gente consegue, quer dizer, a gente fica meio se perguntando onde está Deus nesse momento tão difícil de minha vida, ou da minha família, ou de meu relacionamento com alguém, enfim, nesse momento difícil, onde estará Deus? Aí nós temos que lembrar que durante uma prova, o professor está em silêncio. Se nós vamos fazer uma prova numa escola, numa sala de aula, qualquer que seja uma prova, o professor não vai estar falando, ele vai estar em silêncio. E nós temos que também ficar em silêncio, fazendo a nossa prova. Aqui ele está comparando a prova lá, para passar de ano, com uma prova de nossa existência, com algumas dificuldades que nós estamos passando. Existe uma outra, isso aqui quem falou foi Aline Barros. Existe também uma outra, que é do Mário Quintana. Isso aqui é poesia quase. Toda arte é feita de silêncio, inclusive a própria música. Se nós nos conseguirmos realmente nos ligarmos numa música, onde a gente se liga nela e a gente compreende ela, nós estaremos entrando num silêncio tão profundo, meditativo, que nós vamos sim alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Uma outra frase curta e bem precisa. o silêncio também é resposta. Quantas vezes é necessário, seria necessário a gente se calar? Que seria a melhor resposta de todas. Calar-se, não falar nada, ficar em silêncio. Seria uma resposta maravilhosa para muitas pessoas. Existe aqui também uma outra. Se você não consegue entender o meu silêncio, também é um poema, de nada irá adiantar as palavras, pois é no silêncio das minhas palavras que estão todos os meus maiores sentimentos. Oscar Wilde, isso aqui é um poeta americano. Olha só, se você não consegue entender o meu silêncio, de nada irá adiantar as palavras, pois é no meu silêncio, no silêncio das minhas palavras, de não falar, que estão todos os meus maiores sentimentos. Aí, os maiores sentimentos dele está no silêncio, onde ele vai alimentar a sua alma, o seu ser imortal. Existe uma outra frase também muito interessante. Silêncio e sorriso são duas poderosas ferramentas. O sorriso é o meio de resolver muitos problemas. E o silêncio é um grande meio de evitá-los. Quantas vezes nós poderíamos, com o nosso silêncio, evitar muitos problemas? Mas nós estamos num mundo onde a gente tem que falar. Eu, no meu trabalho, preciso falar o tempo todo. Porque se quiser ter o meu ganho, eu tenho que falar. Eu venho aqui, a gente tem que falar. E a gente está sempre pressionado para essa questão de dar a nossa opinião, de falar. A gente teria que pegar individualmente, eu me coloco no meio de todos nós aqui, todos somos iguais, de realmente conseguir praticar o silêncio. O silêncio, mas aquela questão da solitude, de realmente nos sentirmos sós, mas ao mesmo tempo unidos num todo, para que a gente possa realmente alimentar a nossa alma através do quê? Do silêncio, silêncio das nossas palavras. Então, que a gente procure, quando a gente sair daqui ou mesmo agora, é refletir sobre essa questão do silêncio. De que maneira nós conseguiríamos o nosso silêncio ou o silêncio daqueles que estão ao nosso redor, mesmo eles falando, de a gente pegar, isolar, nos sentirmos realmente em silêncio através da nossa mente, nosso coração, para que a gente consiga assim constantemente, quem sabe umas quantas vezes por dia, alimentar a nossa alma, que é imortal, e ela precisa disso. O nosso espírito imortal, ele não precisa de beber, nem de comer, ele não precisa de muitas palavras, ele precisa de meditação, de reflexão. Então o silêncio, apesar de ser difícil, e eu sei disso, todos nós sabemos, seria realmente uma grande prova, né? Ficar calado. E é muito difícil ficar calado. Porque muitas vezes a gente fica pensando depois, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter falado isso. Essas palavras machucaram alguém, magoaram alguém. Eu tinha meu nono, meu avô, falava muito italiano, ele dizia assim, que soldi, bote, parole, torna-me a pindrio. Dinheiro, pancadas e palavras proferidas não voltam mais atrás. Por mais que você peça desculpa, as palavras que a gente falou para alguém e que magoaram, elas não voltam. Elas foram proferidas. E a gente podia ter ficado sem falar.